Boa tarde, bem-vindo à grande entrevista Rádio Boa Nova, Jornal Folha do Centro. Esta semana regressamos para lhe dar conta do percurso de uma instituição que conta já com 65 anos de vida no nosso concelho. Estou a falar-lhe da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Lagares da Beira, que no passado fim de semana comemorou mais um aniversário, reunindo toda a família dos bombeiros e ainda aqueles que de alguma forma têm colaborado com esta instituição. Temos connosco o Comandante António Pinto. O senhor está à frente desta corporação desde 2005, mas há 17 anos que integra a estrutura de comando desta associação. Boa tarde, Comandante António Pinto. É sabido que este corpo de bombeiros, e não é caso único no país, viveu muitos anos conturbados, inclusivamente a quando a inauguração do novo quartel, que mais parecia a casa dos soldados da guerra do que de soldados da paz. Conseguiram pôr fim a esse clima? Boa tarde, Margarida. É verdade, assim é. De facto, o corpo de bombeiros passou por uma fase bastante conturbada. Aos poucos, com bastante trabalho, com alguns sacrifícios, pensamos ter debelado essa situação e, de facto, a casa voltou a ser a Casa de Soldados da Paz de Lagares. E com a ambição do comando e com a colaboração de todos os bombeiros, sócios e amigos, pensamos ter voltado a pôr as coisas sobre lume brando. A associação, de alguma forma, ainda sofre hoje resquícios desse conflito que marcou determinado período da sua vida, ou acha que não? Eu penso que já não sofre, mas claro que ficarão sempre aquelas restazinhas cinza desses períodos, ainda continua a haver algumas inimizades pessoais entre elementos, mas penso que a associação em si, aos poucos e poucos, vai ultrapassando, felizmente, até nas relações com as outras coletividades, na própria relação com as pessoas da vila, e isso aos poucos vai-se atenuando. Mas, no entanto, foi como é conhecimento público, foi de facto uma guerrilha muito, muito, muito grande, e se marcou, quer queremos, quer não. E foi uma guerrilha entre quem? A esta distância dos acontecimentos, acho que podemos... Pronto, isso são águas passadas, mas podemos falar, dar relembrar um bocadinho isso. Foi sempre uma guerrilha entre, na altura, o comandante e a direção e bombeiros, em que o comandante, pronto, não queria abandonar o cargo de comandante. Foram movidos vários processos, acabou de sair mesmo com processo movido pelo tribunal. Eu fui saído lá em litígio completo, foi o tribunal que acabou por fazer com que a demissão fosse efetiva, mas foi essencialmente a falta de boa vontade na altura do comandante, tendo ou não tendo razão, e nós aqui, quando estamos nestes cargos, temos de saber entrar, mas sobretudo saber sair. Isso é mais importante, nós termos a noção de quando devemos sair, de continuar contra a maré dos factos. E ele, no caso concreto, prolongou este conflito. Sim, agravou. Pronto, foi uma pessoa muito válida enquanto comandante, tem as suas virtudes, as suas qualidades, mas, como ele disse, não soube na altura sair, e isso foi o grande problema daquela instituição. Inclusivamente, as relações com os bombeiros de Oliveira, recordo-me que, à época, também não eram as melhores. Sim, é natural, porque as mentalidades eram outras. Naturalmente isso acontecia, havia mais o bairrismo, mas um bairrismo doentio. Atualmente existe naturalmente um bairrismo, mas um bairrismo saudável. Claro que nós gostamos de competir, entre aspas, ou competir aqui, entre aspas, com os bombeiros de Oliveira. Competição saudável. Saudável, exatamente. É o que acontece. Na altura, não. Essa competição era doentia e prejudicámos, se calhar, também. Estamos a falar numa época bem distante, há 20 anos, mais ou menos, as coisas não eram tão graves como agora. Mas, de facto, era um bairrismo doentio que havia entre os bombeiros de Lagares e os bombeiros de Oliveira, naturalmente. Isso prejudicou a instituição bombeiros? Isso prejudica sempre. Quando há uma guerra, prejudica sempre aquele que é o mais fraco. Não tenhamos dúvidas. E Lagares da Beira, naturalmente, era o mais fraco. Era o mais fraco desta história. E claro que nós fomos, entre aspas, passando por baixo de algumas coisas. Naturalmente, Lagares da Beira só se prejudicou com esta falta de relação com os bombeiros de Oliveira. Perdeu terreno, digamos assim. Perdeu terreno. Embora tenha conseguido inaugurar as novas instalações, mas em termos de meios, perdeu. Sim, perdeu algum... porque não tinha peso. Naturalmente, com esta divisão que havia no Corpo de Bombeiros, ainda pior. Mais se fazia prevalecer a qualidade dos bombeiros de Oliveira, e perdeu naturalmente peso, nomeadamente em termos de lei. Claro que a inauguração do quartel foi feita, a construção do quartel foi feita também, em que se deve, essencialmente, e verdade tenha sido dito, tem que ser dita, nomeadamente na altura ao Presidente da Junta, ao Sr. Amadeu Cura, que é sócio honorário, foi essencialmente uma vontade e uma força política, temos que dizer, temos que reconhecer isso, foi de facto a esse homem que se deve a grande obra que temos lá, que é uma grande obra, que penso hoje, passados tantos anos de ser inaugurada, faz este ano 13 anos, penso que é uma grande obra, e na altura, de facto, aos movimentos, entre aspas, aos cordelinhos mexidos pelo grande homem que foi na altura o Sr. Amadeu Cura. Uhum. Há um pouco a ideia, levam as pessoas a pensar que estas associações são às vezes uma espécie de feudo de determinadas pessoas que estão ao serviço de determinados interesses político-partidários. Acham que a política, a certa altura, entrou dentro da associação? Eu não tenho essa ideia, naturalmente podemos ser conectados, as pessoas têm as suas orientações políticas, naturalmente, mas eu não tenho essa ideia. Já estou lá há alguns anos, já conheci várias direções, de várias cores políticas, e não tenho eu diretamente, haverá pessoas na rua que dizem isso, naturalmente, é a opinião deles, mas eu que vivo a situação por dentro não tenho essa opinião. Acho que a política nunca gera os direitos humanos. Quando a política é utilizada neste bom sentido, que eu disse, por exemplo, uhum, na questão da inauguração de quartel e na questão de arranjar fundos... E das reivindicações... Exatamente, isso é sempre bom, mas não penso que a política a ser utilizada nestas instituições será sempre é apenas para isto. Uhum. Portanto, sente que hoje a associação é uma associação pacificada? Eu sinto, tenho a certeza, sinto isso e tenho a certeza também, se não sentisse ao fim deste tempo todo, se eu não conseguisse, porque como a mim não fui o comandante logo a seguir a essas situações todas, mas já sou o segundo comandante a seguir a essas situações, como-nos a nós, ou ao meu antecessor e a mim, principalmente, que tentarmos que estas coisas fossem aos poucos debeladas. E eu tenho a certeza absoluta que conseguimos, ao longo destes anos todos, que as situações também com a entrada de novos elementos. E também ajudou muito o sangue novo nesta questão, ajuda um bocado a esquecer as guerrilhas antigas. Mas penso que atualmente a sessão está completamente ultrapassada. Uhum. Falamos num período negro da vida desta associação, mas com certeza que ao longo dos seus 65 anos houve muitos momentos altos. Gostaria de destacar algum, embora seja ainda relativamente jovem e não estivesse presente desde o início. Gostaria de destacar alguns momentos marcantes deste percurso dos bombeiros. O momento marcante que tenho, de facto, pronto, que assistia, é apesar de tal controvérsia, das tais guerrilhas, de ser na altura talvez não inaugurada uma casa de soldados da paz, mas uma casa entre aspas soldados da guerra, eu penso que a inauguração do quartel nestes últimos tempos foi aquilo que mais marcou a vida da associação, quer queiramos, quer não, temos uma grande obra lá feita, uma obra ao fim de 13 anos ainda altamente operacional, e não é para puxarmos a brasa à nossa sardinha, mas ainda hoje um dos melhores quartéis aqui da zona de Coimbra em termos operacionais, foi muito bem idealizado, tem tudo que um quartel Bombeiros tem ter, e eu penso, pronto, é o quartel é de facto um momento alto que eu vivo, uhum, desde que estou lá no Corpo Bombeiros. Uhum. E continua perfeitamente atualizado e a dar para as necessidades? Sim, continua, pronto, está a começar a necessitar de obras de restauração, a direção atual está a fazer aos poucos, naturalmente são 13 anos, terão que ter algumas obras pela frente, já fizeram algumas, nomeadamente até para preparar para a sessão solene das comemorações, nomeadamente o Salão Nobre, a parte associativa em que foi toda ela pintada, algumas obras de conservação nas paredes, agora terá que começar na parte de baixo, na parte operacional, que são obras que levarão algum dinheiro à associação, mas que poderão ser feitas faseadamente em função das disponibilidades financeiras. Uhum. Mas foi uma obra, portanto, no seu entender, muito bem projetada no tempo em que foi feita. Sim, verdade seja dita, isso é mais outro mérito da direção na altura presidida pelo Sr. António Maceira, que foi de facto feita uma obra a pensar no futuro, e a prova evidente é que hoje, passados 13 anos, o quartel continua atualizadíssimo em relação à situação operacional. Uhum. Entretanto, o velhinho quartel é que é uma pena que continua um pouco degradar-se dia para dia. O que é que gostava também de ver ali construído ou reconstruído naquele espaço, que é um espaço também emblemático da Vila de Lagares? É verdade o que está a dizer, é verdade. De facto, o quartel serviu na altura à direção para arranjar fundos para o pagamento do novo quartel, naturalmente, foi vendido à Câmara, na altura por 10 mil contos. Pronto, eu gostava de ver aquilo, ele nasceu para, tem tudo para ser uma boa sala de espetáculos, tem um salão nobre com condições acústicas muito, muito, muito boas, e de facto a Câmara Municipal, eu penso que tem projetos, não, até agora não saíram ainda de papel, mas também as coisas não tão famosas para a gente fazermos aquilo que vamos querendo, mas penso que gostava de ver aquilo como uma sala entre aspas, uma sala da cultura de Lagagem, uhum. que já, eles já têm os ranchos lá, mas agregando todas as coletividades e, de facto, fazer aquilo, um espaço nobre que a vila não tem, tirando o quartel dos bombeiros, mas o nosso salão nobre também é relativamente pequeno, foi dimensionado para as nossas necessidades e bem, mas a população, se calhar em si, precisava de um salão de espetáculos para a própria vila e aquele era, de facto, o espaço nobre para isso. Há corpos de bombeiros que hoje se batem com outro problema, o problema da falta de homens, sobretudo quando falamos de puro voluntariado. É sabido que estas associações contam com um corpo de funcionários permanentes, um outro grupo que funciona em regime de voluntariado. Sentem, de alguma forma, esse afastamento das pessoas em relação à vida das associações, e desta associação, no caso concreto? O pessoal não quer demais, naturalmente. Em Lagares também, caso eu tenho atualmente, estão no Corpo de Bombeiros, há no ativo 68 bombeiros. Não é muito, de facto, se fossem mais. O Corpo de Bombeiros atual é isto. Os bombeiros portugueses, felizmente, receberam. Foram alvo de uma grande transformação em termos de muita coisa, e o Corpo de Bombeiros de Lagares, com o regulamento que tem, poderá ter até 89 bombeiros. Por isso, faltam-nos 21 bombeiros para preencher o quadro completamente. Se bem que é um quadro dinâmico, e assim que tiver 90 elementos, passará para outra categoria acima. Mas, de facto, ultimamente, as pessoas não têm afluído com a necessidade que eu gostaria de ser, naturalmente, quanto mais gente tiver lá, melhor, até em termos de escala de serviço, para não sobrecarregar os homens e mulheres daquele corpo de bombeiros, mas tem afluído, pronto, como ele disse, não como eu queria, mas tem afluído numa média alta. Penso que temos tentado e temos renovado o corpo de bombeiros com gente nova, e isso é que é importante. Uhum. Falou também em mulheres. Estas estão já agora em número significativo no seu corpo de bombeiros? Já estão em número significativo, não, pronto. Porque ainda são uma minoria. Ainda são uma minoria. Até porque estas questões, primeiro temos que alterar a mentalidade. E não, nestes meios rurais ainda pior, a mentalidade terá que ser alterada aos poucos. Fomos alterando, tivemos que criar condições, naturalmente, porque no quartel antigo não tínhamos qualquer tipo de condições, nem para os homens, quanto mais para as mulheres. O quartel novo foi já pensado dessa forma, foram criadas infraestruturas para elas, e camaradas, e atualmente temos 12 ou 13 mulheres a fazer serviço, que fazem exatamente, em termos de escala, exatamente o que o homem faz. Dormem no quartel, pronto, só são mulheres porque são mulheres, naturalmente, mas é exatamente... São bombeiros, exatamente, não diferencia. As pessoas, pode dizer-se que ainda não são indiferentes ao toque da sirene. Ou há aquela dificuldade, quando toca a sirene, há a dificuldade em fazer sair o primeiro carro? O primeiro não, mas provavelmente mais carros de bombeiros do que acontecia antigamente. A sirene agora, felizmente para a população, isso é uma verdade, tem sido dita, funciona já como um terceiro ou quarto apoio, porque a população, e temos de ser realistas, quem paga impostos, quem precisa de bombeiros, não tem que estar à espera que a sirene toque para ser socorrido. Um habitante que vive em Lagares ou Nerdal tem de ter os mesmos direitos que um habitante que mora em Lisboa. E isso, felizmente, não acontece. E quando tocamos a sirene, para já, felizmente, outro dado que é felicidade para a vila, é que não temos bombeiros praticamente desempregados. Tocar a sirene no horário normal de trabalho não vale a pena. Não vale a pena. Por isso temos de ter essa realidade. Temos de arranjar, então, estruturas que aguentem aquele espaço de trabalho. E para isso temos funcionários, temos à volta de 20 funcionários permanentes na associação, temos uma incluindo as aqui... As equipas de permanentes... Era o que eu ia dizer, exatamente, incluindo aqui uma EIP, uma equipa de intervenção permanente, 5 elementos, e com estes elementos, porque atualmente o socorro é feito em qualidade e não em quantidade, o que quer dizer que 5 elementos... O toque da sirene é uma coisa já mais do passado. Mais do passado, exatamente, não quer dizer que naturalmente nós toquemos e quando precisamos, mas claro que temos que tocar naquela hora de fora do horário normal de trabalho, porque até aí não vale a pena, porque como ele estava a dizer, de facto, felizmente, hoje em dia o socorro é feito com qualidade e não com quantidade de elementos, porque 5 elementos praticamente fazem uma intervenção num fogo urbano, com a qualidade que têm de treinamento, fazem uma intervenção que antigamente se calhar se fazia com 10 ou 20. Uhum. Aí a redução de meios humanos, mas a qualidade com que eles atuam exatamente serve para combater estas coisas. Apoiados com certeza com mais meios. Com mais meios, exatamente, mais meios técnicos, meios viaturas, essas coisas, tudo mudou, pronto, infelizmente temos de que... A sirene é só mesmo em último, é, exatamente, em último, em recurso. Último recurso. Olha, a vossa área de influência é menor que a dos bombeiros voluntários de Oliveira, não deixam, contudo, de abranger ali uma faixa com alguns perigos, quer em termos florestais, quer em termos daquilo que são unidades industriais. Há na zona norte do concelho algumas unidades industriais com algum risco, o caso das confecções em Lagaz, as madeiras no Ervedala, até a própria pirotecnia em Vila Franca. Felizmente nunca houve nenhuma tragédia. Se acontecesse porventura um acidente em alguma destas unidades, acha que o Corpo de Bombeiros estaria preparado? Eu não acho, tenho a certeza, para a primeira intervenção, completamente preparados. E o exemplo disso é a formação que temos tido agora na ULF, nomeadamente na ULF do Oliveira Hospital, em relação a esse tipo de situações. Para a primeira intervenção, teremos completamente preparados. Claro que não temos meios humanos ou meios materiais para sustentar um acidente de grande nível, mas para isso o tal relacionamento de intercâmbio com os bombeiros, que a primeira intervenção é assegurada e imediatamente outros meios chegarão de outro local, como sendo o mesmo acontecerá com o Oliveira Hospital. Acontece nos outros exatamente, sítios. É igual em todo lado. Exatamente, é igual em todo lado. Não, portanto, é por ser Lagares da Beira que é diferente. Felizmente essas coisas já não são iguais para todos. Mas, portanto, sente que há neste momento condições, que os bombeiros neste momento têm condições de formação para enfrentar uma situação limite, no caso ela acontecer, portanto, na vossa área de intervenção? Não sinto, tenho a certeza absoluta disso. É evidente que se for uma catástrofe de maiores dimensões, poderá, como disse há pouco, dizer que não estão à altura de o fazer, sobretudo sozinhos, mas em termos de equipamentos individuais e de equipamentos coletivos, por exemplo, para um grande incêndio, um incêndio de grandes proporções numa unidade industrial. Tem esse equipamento? Não tenho equipamento para uma equipa de intervenção, mais uma equipa de reserva que dê apoio à primeira intervenção, como ele disse, a partir daí não tenho equipamento. Estamos a tentar, não. São objetivos do comando e da direção em termos, e estamos só a falar em termos de equipamento de proteção individual de bombeiros relacionado com urbanos e fogos industriais, já que em relação a fogos florestais temos o bombeiro completamente preparado. É nosso objetivo ir aos poucos, porque estes equipamentos custam muito dinheiro. É nosso objetivo até ao final do ano equipar todos os bombeiros com capacete urbanos e assim, e a partir daí, faseadamente, equipar o bombeiro com o restante equipamento de proteção individual, nomeadamente fatos Nomex, botas. E estamos, por exemplo, estamos a falar, só para ter a ideia, um capacete urbano custará 200 e tal euros. Por capacete, um fato Nomex custará à volta de 700 euros. Não está ao alcance financeiro da boa vontade nisto, não chega. Temos de ir aos poucos, pronto, é o que temos a fazer. Compramos já 10 capacetes e vamos comprando aos poucos em função da nossa disponibilidade, para que não estejamos a comprar coisas para depois não pagar. Compramos 10, pagamos, e até o final do ano o nosso objetivo é, na festa de Natal do Bombeiro, oferecer um capacete a cada bombeiro e para o ano tentar oferecer Nomex e, pronto, faseadamente pôr o Corpo Bombeiros, em termos de incêndios urbanos, completamente equipado. Mas isto porque, felizmente, a nossa realidade leva-nos a que estejam vocacionados mais para a área florestal. Porque, por exemplo, o ano passado não tivemos um único fogo urbano, já nem uma fogueirita, pronto, não tivemos. Felizmente não temos. Também fruto de, pronto, da própria comunicação social, de vocês, do vosso trabalho e todo o trabalho, em que a questão das lareiras, essas coisas todas, felizmente acabaram. Antigamente era quase, não é assim que começava o inverno, era uma dor de cabeça quase todos os dias, tínhamos uma chaminé, tínhamos uma... Não, agora no ano passado não tivemos um único fogo urbano. Claro que podemos ter um e justifica tudo, mas, como diz, vamos primeiro equipamos o Corpo Bombeiros em termos de incêndios florestais, que é aquilo que temos no dia-a-dia, em termos de equipamentos de socorro assinistrados, estamos também muito bem equipados, e o resto vamos equipando, temos para uma intervenção mínima, que é o que interessa nesta fase, e depois, se não conseguimos, como ele disse há bocado, pedimos apoio imediatamente, o apoio está a 5 minutos Lagares, qualquer apoio que seja necessário. Até porque é preciso, em termos dos incêndios florestais, é preciso apetrechar os corpos de bombeiros destes equipamentos de segurança, até porque, felizmente, não é o caso de Lagares, mas aqui à volta há muitos, inclusive em Oliveira, há muitos exemplos daquilo que correu mal em determinada altura. E isso corre, pronto, por mais cuidado que a gente tenha, que os comandos tenham, que os chefes tenham, corre, há qualquer coisa que corre sempre mais, às vezes também por a própria sangue na guerra deste pessoal novo, mas pronto, nós tentamos o trabalho de bastidores de pedir sempre a que as pessoas tenham o máximo cuidado, que tenham sempre em atenção que a sua proteção e a sua segurança é o principal no meio de tudo, mas de vez em quando acontece, infelizmente, Lagares da Beira não tem... Tem sido poupado, entre aspas, não é por influência do comandante ou influência e os outros têm, acontece, isso não é porque haja descuido, acontece porque acontece, pronto, é exatamente por isso. Exato, porque às vezes também são horas complicadas e um descuido pode evitar a diferença entre a vida e a morte. Apesar da área ardida não ter aumentado nestes últimos anos, penso que desde aquele desde o ano 2005, que foi um ano trágico, negro, o número de ocorrências em termos de incêndios florestais tem vindo a aumentar desde essa altura. Como é que se explica este fenómeno, sobretudo o aumento do número de ocorrências? Pois, assim é, o número de ocorrências de facto tem vindo a aumentar em contrapartida ao número de hectares ardidos ou de área ardida tem vindo a diminuir. Como é que nós explicamos o número de ocorrências que vão aparecendo? Não sei, pronto, não temos um dado, às vezes incendiarismo, a maior parte das vezes é, não temos dúvidas nenhumas. Pronto, são causas que nós não podemos, eu pessoalmente não posso, nem penso que ninguém possa ser isto. Podemos suspeitar, mas não somos ninguém. Mas há uma grande fatia destas ocorrências que é provocada por negligência e por mão humana. Sim, nisso não temos dúvidas, negligência e mão humana. Por exemplo, nós temos aqui um caso, aqui até em Lourosa, que é Oliveira Hospital, estou à vontade para falar nisso, em que acontecia porque já uma senhora, até foi o comandante Camacho, que conversámos comigo, o engenheiro florestal, o engenheiro José Carlos, em que acontecia, e era de facto, quando o número de ocorrências começa a ser muito incidente naquela área, naquela zona, nós claro que temos também o nosso trabalho, começar até entre aspas aí pela sombra, tentar ver o que é que... E ali acontecia, por exemplo, que era uma senhora de idade, já uma senhora à volta de 70 anos, em que gostava de ver os aviões, pronto. Pois, gostava dos helicópteros. Pronto, essa história é um exemplo caricato, mas às vezes dizemos que exatamente, não dizemos que é pessoal novo, não, às vezes não é, são estas questões de mentalidade que acontecem e que nós... Às vezes perturbações até mentais. Exatamente. Muitas vezes, não é? Mas pronto, mesmo o que é importante aqui, claro, é também tentar evitar o número de ignições, naturalmente, mas isso é uma coisa que não depende diretamente de nós vamos fazendo vigilância, tanto porque nesta altura do verão a Câmara Municipal põe duas equipas, além dos sapadores florestais, põe duas viaturas, uma em Lagares e outra em Oliveira, que fazem vigilância móvel, em que as viaturas andam sempre, durante o dia, vão andando para trás e para a frente, e as pessoas nunca sabem se ela passa agora. Isso é importante porque as pessoas sentiram-se, entre aspas, vigiadas, e estas questões das queimadas foram terminando aos poucos. Mas o que é importante para nós bombeiros é que, mesmo com o número de ignições a subir, nestes anos, o que é importante é que nós consigamos fazer uma primeira intervenção com qualidade ao ponto de debelarmos de imediato para que a área ardida seja insignificativa, seja reduzida, praticamente não tem havido. E o ano passado houveram cento e tal ignições e a área ardida foi 100, se na memória não falta, 140 e poucos hectares. Isso quer dizer que estão logo em cima do acontecimento. Exatamente, esse é o objetivo. E às vezes, e depois temos um contra, a população diz assim, quando vê um carro de bombeiros andar na rua no verão, diz assim, andam estes gajos, entre aspas, a passear, a gastar combustível. Mas o que é importante, se nós mandamos, é que quem manda tem a noção de que se o carro estiver ali, por exemplo, se o carro em vez, se houver uma ocorrência na Felgueira Velha, se o carro estiver no Seixo, já ganhou 5 ou 10 minutos. As pessoas, às vezes, não, a população às vezes não entende ainda bem isso. Umas entendem, outras ainda não entendem. Mas se nós temos que pôr os carros, as viaturas, o pessoal, o mais perto possível daquilo que nós pensamos que terá. São as áreas críticas. As áreas críticas, em que poderá haver, e até por exemplo, porque se houver uma ignição em Lagares, Oliveira está a 5 minutos. Mesmo que eu tenha um carro no Seixo, o carro vira Lagares, ou Oliveira ir a Lagares, é exatamente a mesma coisa. Enquanto se estiver na Felgueira Velha, eu ir lá demoro quase 20 minutos e Oliveira demora meia hora. E nós temos de tentar dividir espaço e é esta política que nós fazemos, tanto Lagares como Oliveira que nós fazemos, que também tem ajudado a que isso seja significativo. E que, portanto, neste momento até estejam muito abaixo da média da área ardida noutras zonas, até menos com menos floresta. Exatamente. E como com disse, uma mancha florestal menos densa que o concelho. E como começámos na conversa na altura entre as guerrilhas, entre Bombeiros Lagares e Bombeiros de Oliveira, isso serve, por exemplo, que apesar de termos a nossa área de atuação própria, em que são definidas por lei essas coisas, o fogo não tem dono. Quer dizer, se eu tiver um carro perto de Maruge e começa um fogo em Maruge, imediatamente vou lá. Não tem, e antigamente isso não se verificava. Claro que vou lá e informo o Oliveira do Hospital, que é o meu direito e o meu dever, dizer, nós aconteceu isto, Oliveira, e está a acontecer em Maruge, eu tenho uma viatura, vai já para lá. E claro que o fogo tem sempre um comando próprio, que é o comando, neste caso, estamos a falar de Maruge, que é Oliveira, tem um comando próprio e Oliveira vai lá e assume o comando de fogo. Mas se calhar, às vezes, quando lá chega Oliveira, já não temos apagado. Como acontece o contrário? Não estamos a dar, e como acontece isso é que é importante. O que é importante é que o fogo seja apagado. Agora, quem apaga, se eu chegar, por exemplo, à Felgueira Velha e já lá tiver uma viatura de canas que apagou o incêndio, naturalmente estou satisfeito. Antigamente era isso. Havia as quintas em que, não, eu lembro-me, num passado muito recente, em que nós chegámos à Felgueira Velha e o fogo estava de lado de lá, tentámos não deixar passar e a gente não podia atravessar a estrada porque o próprio sistema não deixava que isso acontecesse. Felizmente essas coisas nos bombeiros também foram ultrapassadas. Foram acabando. Exatamente. As quintas, entre aspas, foram acabando. Sim. Todos os anos gastam-se rios de dinheiro no combate aos incêndios, como é sabido. Apesar de todo este investimento, Portugal nunca conseguiu resolver o problema dos incêndios. Todos os anos vemos o país arder mais um pedaço. Na sua opinião, como é que se resolve o problema? Acabou de falar que é a questão da intervenção mais rápida. Qual é a sua opinião sobre isto? Mas o que me disse agora dos fogos não é só Portugal. Não é só Portugal, infelizmente. Porque vemos a Grécia, a Itália, vemos a França, que é um país já muito mais úmido. E vemos isso acontecer. Acontece em todo lado. Em Portugal é uma questão desordenada. A floresta não estava ordenada. Uhum. Para mudarmos esta mentalidade deste povo foi... É difícil. Ninguém pratica, nós vamos a sítios em que ninguém sabe que aquilo também é só mato, é impossível alguém saber. Uhum. A questão passa por aí. Limpeza dos próprios matos, criar faixas de contenção de um próprio incêndio, mas também a questão da prevenção. E aqui, na questão da prevenção, eu penso que a nível nacional e a nível local, naturalmente, este tem sido um trabalho muito bem feito, tanto dos gabinetes, apareceram os gabinetes técnicos florestais, que têm, pelo menos, eu falo do Puro de Oliveira, tem tido um trabalho excelente nesta questão, nesta questão, então, na área de prevenção, muito, muito bom, e é por aqui que nós temos que começar, ou seja, nós temos que gastar dinheiro, nós, o Estado, tem que gastar dinheiro na questão da prevenção e na questão de ordenamento do território, na questão de limpeza, faixas de contenção, porque depois eles estão, é como diz o outro, nós vamos ter que gastar o dinheiro na mesma. Isso, depois gastamos, não gastam ali, gastam no combate. Exatamente, depois gastamos no combate e é pior, porque gastámos no combate, deixámos ter mancha florestal e o dinheiro foi-se na mesma. Isso não tenho dúvida. Mas isso pode tirar o terreno aos bombeiros? Não tira, isso é uma ideia errada, ainda bem que falou nisso, é uma ideia errada, porque muita gente diz que se os bombeiros não tiverem focos não ganham dinheiro. Isso é pura mentira, porque o bombeiro estar no quartel sentadinho, ou fresco, ou estar no terreno, é exatamente a mesma coisa. Com o agravante de estar a gastar combustível, a associação ter de suportar o combustível, claro que depois é reembolsada no final do ano, mas tem que o adiantar. Por isso essa questão não é porque... Os bombeiros terão que existir sempre, é um pilar fundamental da proteção civil, e terão que existir sempre. E eu continuo a dizer, preferia que os bombeiros, que fosse gasto dinheiro na prevenção e os bombeiros estarem quietinhos no quartel, do que gastarem dinheiro nos bombeiros. Isso não tenho dúvida nenhuma. Portanto, não retira importância e protagonismo aos bombeiros? Não, antes pelo contrário. Eu acho que, mas continuo a dizer que o protagonismo devia ser dado na prevenção. Isso aí não tenho dúvida nenhuma. Uhum. Olha, a área da saúde é também uma área sensível e importante para as corporações de bombeiros. Como é que, no caso concreto de Lagares, têm contornado as restrições levantadas recentemente aos transportes de doentes de ambulância? De facto, a área da saúde num Corpo de Bombeiros é importante, até porque ajuda a sustentar, entre aspas, o resto do funcionamento do Corpo de Bombeiros. Porque falamos que os bombeiros, pronto, são mais vistos no verão, mas a parte do verão, os bombeiros são 2% ou 3% de toda a atividade do Corpo de Bombeiros durante o ano. Funciona todo o ano e também na fase de verão, que é isso que as pessoas às vezes nos esquecemos. E claro que é importante, porque é através da saúde que nós vamos tentando manter uma estrutura humana que nos ajude a sustentar estas coisas. E qual é agora a entrada com aquela nova plataforma, o SGTD, Serviço Geral de Transporte de Doentes, o Serviço de Gestão, estas coisas foram limitadas em muita coisa, mas felizmente, eu digo felizmente, não é o caso de todos os bombeiros do país, mas felizmente Lagares da Beira, em termos de transporte de doentes para Coimbra, e é isso que estamos a falar. Sim, sim. Não urgentes. Nós já não tínhamos relativamente, era um peso significativo quase. Claro que esse peso foi-nos retirado. E eu posso dizer que Lagares, em termos de valores mensais, deixou de faturar, ou faturou menos, se assim podemos dizer, e dá a volta de 2 mil euros. Não é expressivo. Claro que faz falta. Teremos que cortar em algumas coisas para colmatar esta diferença. Mas, felizmente, nós não é significativo. E depois também tivemos de ir junto à população e tentar também, de facto, as posses das pessoas não são tão famosas, infelizmente, e tentamos agrupar os doentes, se bem que às vezes o doente quer tudo e não quer pagar nada. Tentamos agrupar os doentes de modo em que nós possamos levar um carro cheio, naturalmente, um carro cheio, estamos a falar de 6 ou 7 elementos, em que dividamos, entre aspas, as despesas por todos, mas claro, não tem inconveniente, o doente tem que saber que tem que esperar no último, não é? Claro. Tem que esperar não vai com a comodidade que tenha que pagar exatamente. Sozinho na ambulância, não é? E isso, pronto, então, temos feito esse serviço, as pessoas, como digo, aos poucos vão-se acomodando a esta situação, vão entrando neste esquema e tentamos matar, entre aspas, esta questão do transporte doentes, até porque a nossa... Foi a forma que encontraram para contornar tentar colmatar este 2 mil euros, parece que não 2 mil euros é um bocado, estamos a falar numa faturação de 12 ou 13 mil por mês, 2 mil euros é significativo. E tentamos, desta forma, e penso que estamos a conseguir também, agora, a própria lei do transporte doentes foi alterada outra vez, novamente, voltou a ser um bocadinho mais abrangente, deixou de ser tão fechada, voltou a ser um bocadinho mais abrangente, mas pronto, temos... De qualquer forma, há corpos de bombeiros aí pelo país preocupados e até que ameaçam de alguma forma despedir pessoal, porque deixaram de ter serviços, têm as ambulâncias no quartel, mas deixaram de ter serviços. E alguns que já despediram, sim, isso é verdade. Não é o caso de Lagares, mas alguns que já despediram, naturalmente, porque, como disse Lagares, faz a questão do transporte de doentes SAP, o serviço do Centro de Saúde para Oliveira, do Centro de Saúde para Coimbra, o transporte de doentes é feito alternadamente entre Lagares e Oliveira, um doente são sim ou não, a não ser que o doente escolha, tem sempre a opção de escolha, e Lagares essencialmente era sempre esses doentes mais o grande peso da faturação. Isso manteve-se, a maior fatia era o serviço urgente. É o serviço urgente, exatamente. E esse não está em causa, é bom que... Esse por enquanto, digamos. Pois, digamos, esse ainda digamos, não está. Ainda não está, exatamente. Por enquanto não está. Porque quando aí, estiverem, então, estamos aí, muito mal. Estamos muito mal, porque aí, de facto, Lagares da Beira terá que seguir os exemplos dos outros bombeiros, não tem alternativa. Pensamos nunca estar em causa do serviço urgente, mas já não digo nada. Estamos a falar das consultas programadas. Sim, estamos a falar da consulta. Eu tenho uma consulta amanhã em Coimbra e antes era passada uma credencial. Uhum. O doente pagava, por exemplo, às vezes era reembolsado daqui a meio ano, mas ainda acontecia. Outros não. O Estado assumia o pagamento na íntegra, mas isso aí foi completamente reduzido. Há relatos até de casos dramáticos de doentes crónicos cujos tratamentos começam a estar em causa, porque penso que as credenciais... Nós conhecemos alguns que deixaram de ir. Nós conhecemos alguns daquele lado que deixaram de ir. Isso é desumano. É desumano. Doentes do foro oncológico, por exemplo. Eu acho que altamente desumano, se bem que agora voltou atrás essa questão, voltou atrás. Mas é desumano. As pessoas, claro, é o que às vezes nos dizem. Terem que pagar 70, 80 euros para uma viagem, quando exatamente. Têm que fazer conta de regularidade das viagens. Eu tenho 300 euros. Preciso lá ir todas as semanas. Não dá. Não tem eles nem para a ambulância. Têm. Quanto mais para o transporte. Não é? Uhum. É de muito, muito desumano. Mas pronto, quem faz a lei está no terreiro de passo e esquece que aqui no interior não temos maneira suficiente. E que estamos a esta distância dos hospitais centrais e que nem toda a gente tem carro e possibilidades e saúde, essencialmente, para se fazer transportar sozinho. É engraçado e não deixa de ser irónico que antigamente os corpos de bombeiros não tinham tantas ambulâncias e ambulâncias estão bem equipadas e tinham serviço. Hoje há modernas ambulâncias e os serviços e o Ministério da Saúde corta drasticamente nos transportes. Isto é curioso ver esta... É caricato, de facto, mas é o país onde chegamos, é claro que nós compreendemos, mas há bens que não deveriam ser cortados, esta questão da saúde. O filtro devia ser não tão grande, o funil, como se zuma, devia ter um tubo mais largo. Mas acontece, e é o que disse, e bem, de facto os bombeiros foram-se apetrechando para responder às necessidades que o Ministério da Saúde e bem Exigia dos bombeiros, exato, porque uma vida é uma vida. Exatamente, criando créditos, linhas de créditos para poder, e de um momento para outro, o ministro lembra-se que vamos fazer este despacho e acabou. Isso parece que não, com os bombeiros em que tinham aquelas linhas de crédito para pagar isso, ficaram ali, não é? Com as mãos na cabeça, naturalmente, porque claro, deixaram de ter aquela fonte de rendimento e não têm outra. Uhum. Queramos, quer não, os bombeiros não têm outra fonte de receita. Temos a cotização de sócios, que é um coixinho, nada. E pouco mais. E há outro problema ainda. Um destes dias falava com um comandante de uma corporação aqui, de um concelho vizinho, e que dizia que as pessoas, por pena das pessoas, os bombeiros acabam por fazer o transporte para essas consultas programadas, mas que as pessoas acabam por não pagar por dificuldades que estão a atravessar na vida, porque também não têm saúde para trabalhar, muitas delas, e os bombeiros é que acabam por ficar com as despesas, portanto, claro, assumindo a dívida, no fundo. Assim é, nós temos alguns casos desses, claro que a pessoa pede a ambulância, vai a Coimbra, não tem dinheiro para pagar, não é? Não podemos, não obrigamos a pessoa a pagar. Tentamos sensibilizá-la de que não precisa pagar agora todo, vai pagando, vai dar, pode pagando faseadamente, mas se a pessoa pagar, não é? Não vamos atrás dela ou à casa dela esperar para pagar, não paga, não, temos que suportar essa despesa, pronto, é isso, também faz parte da própria essência da associação humanitária, mas, de facto, quando os casos são muitos e já começam a ser alguns, a associação começa a ter também as suas dificuldades. Exatamente, não é? Exatamente, porque tem os seus compromissos, tem que pagar combustível, e o combustível cada vez sobe mais, essas coisas têm os seus compromissos, tem o pessoal, tem que pagar os funcionários, porque têm também os seus compromissos familiares, essas coisas todas. Uhum. Isto é tudo uma roda, uma simbiose, uhum, que se cria, que depois, uhum, não, tem de parar em algum lado, e pronto, uhum, não sabemos. Já que falou na situação financeira, com esta crise, como é que têm conseguido viver com estas dificuldades todas? Olha, pronto, isso é um assunto de, claro, naturalmente, do foro da direção, mas que eu, até como funcionário, me sinto à vontade para poder, uhum, falar, e não estou mandatado, mas poderei dizer. Lagares da Beira, atualmente, a situação financeira não é uma super situação financeira em que tenhamos, uhum, dinheiro para tudo o que nos apeteça, mas pronto. Mas também não inspira cuidados. Não inspira cuidados, e com esta questão de saberem gerir, saberem gastamos aquilo que podemos gastar, e a prova evidente foi aquilo que falei há bocado da questão dos equipamentos de proteção individual, em relação à parte urbana, em que sabemos aquilo gastar e vamos comprando aquilo que podemos e que podemos pagar. Porque que sabem, não, que podem, atualmente, pagar. É impensável uma associação destas estar sem endividar ou a contrair um empréstimo para pagar seja o que for, porque as fontes de receita não estão garantidas, não podemos, ninguém pode fazer assim, e é o que está a acontecer em Lagares, pronto, vamos ter dinheiro para pagar o nosso dia-a-dia, isso é importante, uhum, não temos nenhuma meia, mas temos dinheiro para pagar o dia-a-dia, é importante. Os custos de funcionamento, de qualquer forma ainda vão tendo uns beneméritos que de vez em quando vos presenteiam com alguns donativos, no caso do Sr. António Lopes, que penso que já ofereceu uma viatura, pelo menos duas estava aqui em dúvida, duas viaturas, e também o desfibrilhador vem incluído nessa viatura. Pronto, oferecemos uma viatura de emergência, uma emergência pré-hospitalar em que tem de facto um desfibrilhador, além de todo, pronto, tem todo o equipamento que é necessário na portaria, mais este tal desfibrilhador, mas não temos beneméritos, é só o caso do Sr. António Lopes, infelizmente. Aí é caso único. É quase único. De qualquer forma, é melhor do que nada. É muito bom, e temos de agradecer, porque ele ofereceu já duas viaturas, e de vez em quando, como ele diz, vai oferecendo umas tabletes de chocolate, que são um dinheirito, às vezes, para ajudar a pagar algumas despesas correntes. Uhum. E, felizmente, ele tem-nos ajudado bem e estamos agradecidos. O Corpo Bombeiro está agradecido, a direção está agradecida, a associação, e ele sabe perfeitamente aquilo que sentimos e aquilo que. As dificuldades também, porque. Exatamente, porque passa, ele é um mérito não só dos bombeiros de Lagares, mas dos bombeiros deste país todo. E ele sabe, e também sabe que Lagares, pronto, na nossa maneira humilde de estar, estamos bastante reconhecidos por isso. Uhum. Já podem utilizar o desfibrilhador ou ainda não? Olha, eu ainda ou não, as leis ainda não, as não leis foram alteradas? Já foram alteradas. Os bombeiros poderem usar este equipamento? Foram alteradas, os bombeiros já podem, desde que tenham uma formação própria para isso. Estou à espera. Como nós somos, em termos de INEM, somos um posto de reserva INEM, ou seja, temos uma ambulância própria que faz serviço para o INEM. O Corpo de Bombeiros tem ambulâncias próprias do INEM, por exemplo, o caso daqui de Oliveira, e essas viaturas, além de ter sido fornecida, o próprio desfibrilhador foi-lhe fornecido a formação para o pessoal. E eu já pedi ao INEM, estou à espera que eles, a resposta que tenho do diretor do INEM é que assim que seja esta fase, eu nem lhe pedi um desfibrilhador, pedi-lhe sim para que um formado pessoal, pelo menos meia dúzia de bombeiros para essa formação. Eles garantiram-me que até o final do ano vai formar, mas se não formar, teremos de ser nós, por expensas próprias, a formar pelo menos 3 ou 4 elementos para que possamos utilizar o equipamento sempre que necessário. Também não faz sentido ter um exatamente desse, antes era um ato médico, felizmente isso foi alterado, não era incompreensível que neste país a utilização disso fosse um ato médico. Nos outros países já está a semelhar, exatamente, aqui em Portugal entendia-se que era um ato médico, nem enfermeiro poderia fazer isso, felizmente foi alterada a lei. Agora, claro, estas coisas teremos que acompanhar devidamente a evolução da lei neste aspecto. Recentemente acolheram também no quartel uma equipa sinotécnica com cães preparados para busca e salvamento. Essa equipa que até teve uma apresentação pública, mantém-se no quartel e já tiveram alguma intervenção no terreno? Eles já tiveram uma intervenção, nomeadamente até aqui com a mãe de uma funcionária dos Bombeiros de Oliveira, que acabou por desaparecer ali na zona de São Paio de Gouveia. Foi a última intervenção que fizeram, mas também devido à própria, porque nós atualmente para inserirmos este tipo de elementos no Corpo de Bombeiros, a lei não permite. Estamos à espera que a lei seja alterada, até para que depois possamos de facto efetivar, porque eles estão um bocado à margem, é um paralelo, não são bombeiros, é um bocado paralelo com o Corpo de Bombeiros. Estamos à espera que seja alterada, não só para a entrada destes elementos, mas de outros, porque antigamente nos Corpos de Bombeiros havia o quadro auxiliares, que era muito bom. Por exemplo, estou-me a lembrar motoristas, pessoas têm, porque a entrada no Corpo de Bombeiros faz-se 18 aos 35 anos, a partir dali ninguém mais pode entrar num Corpo de Bombeiros. E estou-me a lembrar, por exemplo, de motoristas que têm 40, 45 anos, ainda que podem conduzir uma viatura, não é a mesma coisa de que andar a combater um incêndio, para levar água, para levar outra coisa qualquer, e não se pode. A lei é para ser alterada, estamos à espera que seja publicada a alteração ao Decreto-Lei 241/2007, em que proíbe a entrada além destas idades, e aí sim para tentarmos também resolver esta questão da unidade sinotécnica. Como lhe disse, funciona em paralelo, é meio termo, nem sim nem não, funciona em paralelo. Não, pouco clandestino, exatamente, vá lá. Exatamente, passando o termo, é exatamente isso. Mas mantém-se, portanto, sim, mantém-se. Mantém-se com os cães? Sim, sim, sim. Sempre que necessário, sempre que necessário, exatamente. Para situações de sempre que necessário, nós damos o apoio logístico, nomeadamente viaturas e essas coisas, e eles mantêm-se sempre que se necessário. Outra área que vos é muito cara, no caso particular da Associação Humanitária dos Bombeiros de Lagares, é a área do recreio e cultura. São os bombeiros que organizam o Carnaval, que é hoje um dos mais tradicionais da Beira Serra, um cartaz que vive muito do bairrismo dos lagarenses, apesar deste bairrismo também estar um pouco em crise. Gostavam de ir mais além neste evento, ou o Carnaval de Lagares já atingiu o seu pico em termos daquilo que é possível fazer com os meios que tem? Nós, é a opinião de comando e a opinião da direção, nós estamos a ir mais além, a colaborar, e passamos a organização para outra instituição. Até agora não tem sido possível, nós temos feito todos os esforços para que seja, era todo conveniente que fosse organizado por uma comissão diferente dos bombeiros. Que saísse dos bombeiros, exatamente. Que saísse, até porque, se calhar, para o próprio engrandecimento, como disse aí bem, para que o Carnaval atingisse um pico maior. Porque, quer queiramos, quer não, estas questões, as pessoas que estão nestes lugares vão se acomodando. E vão deixando. E depois ter, há uma certa estagnação. Exatamente. Depois, e era importante até que aparecesse uma comissão, claro que naturalmente, e os bombeiros estão nessa disposição de apoiar, mas com outras ideias, se calhar renovar, pensar de outra forma de organizar a questão. Não tem sido possível, os bombeiros têm feito o melhor que têm podido em relação ao Carnaval. De facto, é um ponto alto de Lagares, um ponto alto que é de Lagares. Os bombeiros nunca disseram que aquilo é dos bombeiros. A organização do Carnaval é dos bombeiros, mas o Carnaval é de Lagares. Não tem a ver com os bombeiros, porque é organizado. Pronto, não tem mais nada a ver com os bombeiros. Funciona completamente autónomo em relação aos bombeiros. Mas penso que o Carnaval de Lagares, apesar de tem ser... Tem condições para crescer. Eu também penso sim. Aliás, tem condições para crescer, e quando o que eu penso é em termos organizativos. Se a gente desse uma sapatada a isto, eu penso que o Carnaval crescia ainda mais um bocadinho do que aquilo que tem vindo, se bem que não nos podemos queixar, é um Carnaval que tem à volta de 30 anos, ou 33 anos, penso eu, e que tem-se pelo mantido... Pelo menos todos os anos sai a rua. Exatamente, tem-se mantido no nível não muito bom, mas no nível médio para as nossas necessidades, para as nossas possibilidades, para os nossos meios, penso que... Mas continuo a dizer que se levasse uma sapatada em termos organizativos era capaz podia de dar um salto qualitativo. Exatamente, exatamente. Olha, para terminar, como é que gostaria que fossem os próximos 65 anos da instituição, já que passámos em revista algumas das áreas marcantes da vida da associação? Falando agora do futuro, como é que vê os próximos tempos? Olha, eu gostava que, se não fossem melhores, pelo menos que fossem iguais aos 65 anos, tirando os altos e baixos, mas naturalmente a nossa vida tem sempre aspectos bons e maus. Os bons vão-nos passando felizmente, esquecemos dos maus, vamos ficando com eles. Nós temos alguns maus que não esquecemos, vamos nos esquecendo, tentando esquecer, mas eu penso que os próximos 65 anos ou estes anos que se vêm aí, o ideal era que, de facto, a população, a juventude, ocorresse ao Corpo de Bombeiros, se filiasse, se desse alguma coisa em relação ao próximo. Isso era o ideal. Penso que depois termos meios esse, humanos... Esse seria sonho... O sonho, o sonho de mais gente nova, em envergar a vossa farda. Porque nós estamos a ficar velhos, e depois saírem estes velhos, temos lá da minha idade, portanto, temos lá alguns 20 e que têm que ser substituídos urgentemente. Ainda temos alguns anitos para dar à associação, mas que teremos que pensar na sua substituição. Isso é mesmo assim. Comandante António Pinto, muito obrigada por esta entrevista. Foi mais uma grande entrevista à Rádio Boa Nova, Jornal Folha do Centro. Esta entrevista já sabe que pode escutá-la também na próxima terça-feira, das 7 às 8 da noite. E na próxima semana regressamos também com mais uma entrevista e atualidade na primeira pessoa.